Pega o mix! O moleque dos hits! Portuga Records! Já pra ninguém copiar! Ela vem montada no debaixo, casamiga morena vem chaga, mãe na saudade clara, bicho é mó delícia. Hoje no pior na vagina e hoje cê tá comigo, dos malocos envolvidos. É, o maloqueiro no quesito, profissão perigo, 20K é um pingente, uma grama na corrente. Foi ver o nome do maloca que enviou presente. O nome do maloca que enviou presente. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou destinar do baixo de fluxo, fumaça, vai fumar fumo. Vai deixar ela viver, depois vai mudar tudo. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou destinar do baixo de fluxo, fumaça, bebe o rumo. Vai deixar ela viver, depois vai mudar tudo. E ela vem, toda ignorante, capricha no decote, exibe o bumbum gigante. Batezinha lá da sul, gosta de fumar um e se envolver com os drags pra ver em comum. Toda naturalzinha, olha o sorriso dessa loirinha. Baixinha, 1,65m, pedaço de mau caminho que ficou facinha. Trombe de peão com as amigas embrasadas de tequila, ficou toda solta. Tropical, frutas na taça, hoje ela é brasa. Bota foto no Instagram só pra instigar uma louca. Trombe de peão com as amigas embrasadas de tequila, ficou toda solta. Gin tropical, frutas na taça, hoje ela é brasa. Bota foto no Instagram só e pra ela ama maloca. Essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, basta pra fumar fumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, basta bebe o rumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. Eu e ela junto é verdadeiro desacato. Eu fiquei hipnotizado com seu jeito, seu estilo. Eu tô apaixonado nas curvas do seu sorriso. Que morando lindo que adora correr o perigo. Abraça e se segura, hoje cê tá comigo. Sente dar quebrado, foguete tacando mais. Acelera, ele corresponde, igual trovão na pista. Cola qualquer fita, nós destrava. O bonde tá na vara, nós é a tropa dos vigaristas. Marcha em cima de marcha, vou sentindo a favela. Só cordão de giro com a gata na garra. Semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, fumaça, vai fumar fumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, fumaça, bebe o rumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. E olha como a gata tá toda plena, queima no coxinho na praia. Tira dela de saia da bumbum e a maiana branca. Gosta de fumar atrás junto com a planta. Ela de novo. Que é a junção perfeita, tipo Beck e a Zeta, Romeu e Julieta. Um casal de filme tipo Bonnie e Clyde. Domina a situação, mostra o que sabe. Então separa 10 de gelo que é pra acompanhar a Jack Party ou então Licor 43. Sei bem que cê quer e que não vai negar. E que vai se lembrar de tudo que a gente fez. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, basta pra fumar fumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, basta bebe o rumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. Canceriana, maluca, assustada. Esperta, ligeira, desconfiada. Diaba, que veste prada. De batom vermelho, cheirosa e maquiada. Diz que tá comigo. Sobe no meu foguete, vem correr o perigo. 1,66m. Olhos negros desconcertantes. Mas anda pra sempre, talvez. Nada mais vai ser como antes. Sobe no tapete, deixa eu te levar nessa viagem. Esse colombina joguei raiz. Dentro desse copo joguei bike. Na planta de baunilha queima o parque. De novo ela se joga com vontade. De novo ela se joga com vontade. Semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, basta pra fumar fumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça tudo. E ela ama essa vida, pegou muita brisa. Final de semana o céu tá bonito. Vou deixar lá tu vai de fluxo, basta bebe rumo. Vai deixar ela viver, depois bagunça. Moleque dos Ricks.